Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero deixar aqui registrado aos colegas vereadores que neste final de semana fiz uma visita ao interior do nosso município. E deve ser do conhecimento dos senhores o problema com a água que nós estamos vivendo no interior, de ponta a ponta do nosso interior. Quero dizer que existe, colegas vereadores, um programa do governo desde 1981, e é importante que uma parte do interior, em Alto Tucanos, onde eu estive, tem um cidadão que perfurou um poço e conseguiu água para a sua subsistência e para a do seu gado em abundância. Então isso nos diz que há a possibilidade da abertura de poços artesianos no interior. Esse programa de perfuração de poços artesianos é uma parceria, ele pode acontecer em uma parceria entre o governo municipal e o governo estadual. Eu quero pedir que vocês não discutam. Nós temos aqui a vereadora falando. O som de vocês está entrando na minha fala. Respeite o tempo dela, tá bom? Obrigada, presidente. Eu apenas quero concluir esta ideia dizendo aos colegas vereadores, e aqui chama atenção vereador Telmo, que é do interior também, vereador Soares, que conhece bem essa localidade, presidente Guido, que conversem com o prefeito Tito para implementar esta parceria que existe política pública desde 1981 para perfuração de poços artesianos no interior. É uma política pública voltada para a zona rural. Isso é interessante, isso é importante e isso, neste momento, é uma grande necessidade da população que mora no interior. Quero também dizer às pessoas que me escutam que hoje eu tive uma reunião com o Silvio Ribeiro, que ele é diretor da empresa Virando o Jogo, escritório de projetos. Ele veio de Porto Alegre para conversar conosco e com algumas pessoas envolvidas no esporte. E conversamos a respeito da quantidade de municípios que colocaram projetos para serem beneficiados pelo programa ProEsporte. Nós tivemos em 2019 80 instituições inscritas, 2020, 40 instituições inscritas. Das 40 instituições inscritas, o que me chamou a atenção é que muitas delas, duas no município. Se pensarmos, colegas vereadores, o número de municípios que nós temos no nosso estado, o dinheiro está à disposição e nós precisamos apresentar projetos para captar o recurso. Foi um trabalho dos deputados, e aqui eu referendo a participação do deputado Dalciso Oliveira, na questão da contrapartida ter sido reduzida de 25% para 10%. Isso facilita para as empresas e elas terão mais vontade para participar do programa e fazerem doação. O que precisamos é ter mais pessoas motivadas, mais pessoas nos municípios em condições de prepararem projetos, apresentarem projetos e captarem o recurso. Com isso, ganhamos todos nós, porque o esporte é importante, prevenir no esporte é importante e nós não podemos deixar de captar o recurso. Para 2020, a expectativa é de 20 milhões em recurso com esta finalidade, mas a quantidade de instituições cadastradas é mínima. Isso não é bom. Quero também aqui divulgar com os senhores que me escutam neste momento que o gabinete do deputado Dalciso, e aqui quero referendar com grande alegria, fez uma ação e eles compraram alimentos e estão distribuindo em 8 municípios. Taquara também está sendo beneficiada, onde eles entregaram alimentos no dia de hoje. Não é assistencialismo, mas neste momento, senhores, nós temos que entender que o olhar de humanidade pelo próximo tem que ser gerado por todos. não importa se político, não importa se um cidadão comum, se um empresário, mas é a hora, senhores, de nós todos nos unirmos com um olhar de fraternidade e de alcance àqueles que estão precisando mais, porque o desemprego bateu em todos os lares e tem muita gente precisando de alimento na sua mesa. Eu agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.